se ver. Licença pra falar, sei que vai entender. Na pista respeito, eu sei que é pra ver toda rua pra viver. Licença pra falar, sei que vai entender. Pista, respeito, eu sei que é pra ser nós. Eu me conduzo no timbre que uso. Às vezes tô confuso e peço pro mundo espaço pra falar. E se eu tiver mudo, quiserem que mudo. Achar absurdo, só fazer tudo. Tempo vai acabar. Ressalto no palco amor. Pelo que faço, rancor. Não deixo espaço pra dor. Siga a caminhada. E se eu tropeçar, por favor, também sou humano e não vou acertar em todas, morô. Grande na estrada. Sei que os vagabundos são. Se quer pra cantar que é bom. Pra fazer tremer o chão. Os bumbos e as caixas. A cavalaria de ouro. A voz que vos fala, sou aquele gordo branco de olho verde do cocaia. Os picos tudo se atacou, mano, tudo já colou. Não houve alguém que se negou, balança a cabeça. Se teve alguém que destacou, porque não entendeu amor, suor e dor, prazer, traga em cada letra. Se eu for chamado pra depor, somente se for a favor. Se estando errado eu vou, imagina se dá certo. Aliança que o tempo formou, família extra. Lá eu tô até de olho fechado, eu vou, confio e prospero. Na rua pra viver, licença pra falar, sei que vai entender. Na pista respeito, eu sei que é pra ver toda a rua pra viver. Licença pra falar, sei que vai entender. Na pista respeito, eu sei que é pra ver nós. Eu não disfarço, agarro do aço. O poder tá no braço, a força no talo pra segurar o mic. Nunca fracasso, não posso, não faço. Da folga no laço, da ponta pro otário que depois vai rir. Sou procurado, meu som tá bolado. No campo minado, cê quer flow, então cê vai ter. Se sou predestinado, não conto com acaso. Só falo do prazo que vai até nós morrer. Se zumbi tá com a cabeça molhada, toca rasgada, pisada na casa, efeito da chuva. Que cai ajuda, atrapalha, depende da casa. Estrutura montada, será que vai aguentar? Com cai a rua de beco, dos brancos, dos presos. Menino no gueto fazendo por merecer. Só fica dúvida, trouxe o rap. Trabalho honesto, no fim do mês vem com cash. Que mal dá pra quê? Cada qual sua cabeça, cada cabeça sentença. Sei que vê o que compensa pra andar. Se precisar de nós é só ligar. Cê tá ligado, nós tá junto e tamo junto, é nós que tá. Na rua pra viver, licença pra falar, sei que vai entender. Na pista respeito, eu sei que é pra ver toda a rua pra viver. Licença pra falar, sei que vai entender. Na pista respeito, eu sei que é pra ver nós. Que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que lado, que